Depressão é um buraco. Quando o solo tem uma depressão, ele tem uma inclinação para baixo. É um buraco. A palavra depressão é depressão. E no dicionário, essa pressão é de cima para baixo. Então, esse buraco, essa pressão para baixo, é aquele profundo do distanciamento que a Bea trouxe de Deus e de nós mesmos. É quando por algum gatilho, e a Bea trouxe vários, há uma leve inclinação, e a vida é oscilações, a gente tem momentos ótimos de alegria, de euforia, de felicidade, e todos temos alguns momentos que nos remetem à dor, à tristeza. Mas em algum momento, essa inclinação para baixo pode nos deixar em algum lugar muito abaixo e a gente precisar de uma mão para subir. E é isso que a Bea trouxe sabiamente, né? A gente saiba um momento de, opa, preciso de ajuda. A depressão também é trazida como algo de pensamentos fixos no passado. É uma desesperança. É a falta de estímulo para olhar para frente. Ai, amanhã eu vou fazer isso, hoje de tarde, né? Então, a projeção para o que fazer nos puxa para frente. E ao invés disso, se a gente olhar muito para trás, às vezes até encarnações passadas mesmo, um histórico de muitas tragédias, de muitos traumas, e fixarmos o pensamento lá, naquele acontecimento, puxa para baixo. Porque você fixou a mente, que é o espelho da vida, em algo dolorido. Se olharmos o caminho inverso, a vida trouxe algum aprendizado com isso. Na perda, no relacionamento, no emprego, qualquer um desses fatores, essas oscilações da vida, nos convidam a melhorar. Então a gente pode olhar para trás às vezes, como no retrovisor do carro, né? Quer dizer, opa, é por aqui, já passei por ali, mas a parte da frente do carro precisa ser maior, entendeu? A gente pode, tem que olhar, nem tanto para não gerar ansiedade, né? O ideal mesmo é estarmos no presente, no agora, nessa vida que corre nesse momento, às 2h20, no Divina Luz, em Flores da Cunha, o sol brilhando, nós estamos aqui reunidos numa casa espiritual de cura. Nossos guias, nossos anjos, suavemente limpando aquela dorzinha da semana, algo que a gente deixou para baixo do tapete. Eu trouxe o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que diz um pouco sobre o acolhimento da fragilidade, da dor, da tristeza. Ao invés de renegar totalmente, a gente precisa olhar para ela, precisa dar a mão. Tropecei, ficou um pouquinho para baixo? Vamos nos acolher, vamos estar tudo bem. A dor, a tristeza, a frustração, quando você imaginava isso e aconteceu outra cena, faz parte disso tudo. E a humanidade está um pouco doente nisso. Também pelas redes sociais. Porque há um mundo todo perfeito, de pessoas lindas, felizes. E, de repente, não é bem assim, né? A vida é real. E ela traz... Ela desmistifica essa coisa de ser perfeito. De ser sempre corajoso, de ser sempre forte. Ela trata a fragilidade, a dor, a vulnerabilidade, a imperfeição, como algo que a gente precisa lidar. E nós precisamos lidar com a depressão. em nós. Gostei dessa fala. Alguns já passaram, alguns estão passando e nós podemos passar. Eu acompanhei minha mãe, que sempre foi assim algo heroína, né? Minha mãe, e lá pelas tantas ela teve depressão e eu não entendi. Disse, como assim? Minha mãe passou por isso, isso, isso. Sempre foi a fortuna e agora? Aí o médico me disse na consulta que por uma disposição química, hormonal, como se tu recebesse um saco cheio de hormônio, né? E a cada movimento da vida você gasta um pouco daquela para superar o luto, para superar o emprego, a crise econômica. Você vai, aí lá pelas tantas qualquer coisinha te abala. Porque já ela já gastou a cartela dela de... Eu precisei tirar ela daquele pedestal, de, né, gente, ela tá precisando de ajuda, não é só chamar atenção. Então, é um caminho de todos esses vieses. Você tá passando, tá acompanhando alguém, vamos olhar essa fragilidade. E ela traz, essa autora, N mecanismos de estigmas que a sociedade traz pra gente. Mulheres, por exemplo, ela é uma pesquisadora, tá? Ela é PhD, ela é estudiosa desse tema. Ela diz que para as mulheres, por exemplo, a gente tem o fardo de ser perfeita. Então, a mulher tem que ser boa dona de casa, boa mãe, boa trabalhadora, boa amiga. Ai de você, se não for o melhor do melhor. Então, se você mostrar que, opa, não sei costurar bem, né? Posso ser lá boa advogada, mas se a Joana me traz um negócio para costurar, lascou. Tem que ser perfeita em tudo. Então tem um fardo pesado demais. E isso, segundo ela, tem que cair. Para o homem, os homens têm que ser fortes demais. Forte, forte em tudo. Não pode chorar. Nós somos seres humanos, né? E todos esses estigmas, essas expectativas, esses rótulos que nós mesmos nos impomos ou que a sociedade inteira está entendendo que é isso, cria esses buracos. Aí, puxa, não consegui ter o pai da minha filha junto comigo. Pô, caiu meu mundo. Consegui ter o filho que todo mundo disse que eu tinha que ter filho. Botei na minha cabeça que eu tinha que ter filho. Mulher tem que ter filho, senão a mulher não tem sua utilidade. Tem isso. Tem essa sombra da sociedade. E caindo no buraco, temos que dar um jeito de sair dele. Porque a vida é preciosa demais. A vida foi algo divino, é excélsio, é algo muito grande para a gente tratar ela assim. Sabe? E o suicídio, infelizmente, dos principais motivos, ou, perdão, causas, né? É a depressão. Aí a gente tem pessoas jovens. É muito dolorido isso. A vida é preciosa demais. Demais, demais. Nossos anjos, nossos guias, nossos familiares, nós todos, humanidade. Primeiro que ela não morre. Mas se você cair no buraco e não conseguir subir, isso drena a sua vida por completo aqui. Então é sério, é sério. Que a gente tenha essa humildade de pedir ajuda, de perceber que o outro está pedindo ajuda, de esticar a mão, nos darmos a mão para esse distanciamento reduzir, a gente consiga se abraçar, está tudo bem. Não é perfeição que a gente quer aqui, não é força. A gente quer viver aqui e agora, com filho ou sem filho. Então, o convite deste sábado, reitero o que a Bea disse, é sobre a gente se acolher, se amar, amar o outro, nas fraquezas, nas dores, que a gente possa agradecer cada lição que a vida trouxe nesses momentos de oscilação. E quando a onda estiver maior, guarda também esse combustível. Que às vezes a gente fica na euforia, né? Então guarda esse momento de felicidade, de amor, de estar aqui hoje. E diz, ok, vou botar no bolso, é um pacotinho. Quando eu sentir um pouquinho, vou lembrar desse momento aqui na Casa Espírita. Vou lembrar daquele abraço. Vou lembrar do amor de Deus. E vou me aproximar do que realmente importa, da vida. Para encerrar, se me permitem, eu vou ler uma oração do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é tipo a água fluida. É uma comunicação dos nossos guias, de nós mesmos para com a gente. Então deu aquele momento de sombra, ou mesmo um momento de alegria, abre aleatoriamente, lê, pode ser uma frase. Ele contém o néctar, o bálsamo, ele vai te ajudar. Para mim sempre ajuda. Então eu convido para que, fechando os nossos olhos, serenando a nossa mente, agradecendo sobretudo a Deus Pai, nossos anjos da guarda, que amorosamente nos conduzem no caminho do bem. E no fundo do nosso coração, vamos clamar. Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne possa ser castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve. Até vós com brancura que tinha quando a criastes. Que eu possa ser limpo, que eu possa ver a minha alma limpa e cristalina. É assim que você me criou e é assim que eu sou na essência. Tua imagem, tua semelhança a Deus. Aos bons amigos e espíritos, muito obrigada pela força e coragem que vocês nos dão. Que essa cura, que eu peço timidamente, seja a recompensa da minha paciência e abnegação. É nesse sentimento, Senhor, que te pedimos e te agradecemos por mais encontro no Divina Luz. Que assim seja. Que assim seja.